Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10h30 e ao domingo às 10. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova neste domingo de Páscoa, também conhecido por Domingo da Ressurreição. Este programa Palavras de Esperança, que representa o Arciprestado Nordeste da Diocese de Coimbra, e hoje a contar com a presença do Sr. Padre António Loureiro e Sr. Padre Orlando Henriques, párocos em Oliveira do Hospital e Pampilhosa da Serra, respectivamente. Sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Hoje é dia de alegria. O Senhor ressuscitou, aleluia, aleluia. É esta boa nova deste dia que vai preencher não só este domingo, mas depois também todo o tempo pascal, e queremos celebrar com muita alegria, efetivamente. É assim, Sr. Padre Orlando Henriques. Sim, este é o dia que o Senhor fez, como diz o Salmo deste domingo, um dia grande que se prolonga por 8 dias. Liturgicamente considera-se que esta semana toda, desde o domingo de Páscoa até ao domingo de Pascuela, é como se fosse um único dia de Páscoa, um dia grande, um dia que dura uma semana. Se tivermos 40 dias de preparação, agora temos um grande dia, aliás, todos os dias desta semana é um bocado como se fosse em Páscoa, nem se celebra missas de outras festas ou solenidades que haja, as missas dos dias da oitava da Páscoa. E as próprias igrejas, as casas do Senhor, se apresentam já de outra forma, não é? Portanto, é dia de festa. Sim, as flores regressam, uma vez que durante a quaresma não houve flores. Os sinos que se tinham calado desde Quinta-feira Santa voltam a tocar, e portanto isto desde a noite de sábado, desde esta noite, a noite de sábado para domingo, que é a noite em que o Senhor ressuscitou. A que horas não sabemos, não é o mais importante. O importante é se perceber como nesta noite a luz venceu as trevas, a vida venceu a morte. O Senhor ressuscitou, e por isso reunimo-nos em solene Vigília Pascal. A missa mais importante do ano é esta missa da noite de Páscoa, de sábado santo para domingo de Páscoa, e agora celebramos a missa do dia, do próprio dia de Páscoa também, e existe em muitos lugares a procissão da ressurreição com o Santíssimo Sacramento, que é o próprio Cristo vivo, ressuscitado, que está presente na Eucaristia e que é levado em procissão também a seguir à missa. Sr. Padre António Loureiro, hoje muitas casas abrem as suas portas para a Vigília Pascal, para receberem Jesus neste dia, mas importa também conferirmos o que a liturgia nos diz e que tem então a mensagem que quer partilhar connosco. Sim, já agora também referir que o dia da Vigília Pascal é o dia por excelência do batismo, é a celebração mais importante todo o ano, e os adultos normalmente optam por batizar-se nesta data, é o dia especialmente aconselhado. Também nós tivemos uma pessoa adulta que na paróquia de Lagares recebeu o sacramento do batismo, então também é um estímulo para que todos aqueles que talvez não tenham sido batizados em crianças, mas que agora participam e talvez até tenham os filhos na catequese ou tenham mais relações com um ambiente cristão, pois podem também pedir o batismo de adultos, que depois de algum tempo de preparação se dá habitualmente justamente na Vigília Pascal, o dia mais apropriado para o batismo. Então é motivo para darmos os parabéns a esse senhor e a quem o faz neste dia, exatamente, não é? Exatamente, e além disso também, porque já estava casado com uma pessoa que era batizada, recebeu também o sacramento do batismo e o sacramento da Eucaristia e da Confirmação. Portanto, foi uma noite para esta família e para esta pessoa em concreto muito importante, porque se tornou cristã de pleno direito. Então também isso é um motivo de muita alegria para todos nós. Muito bem. Olhando agora então para as liturgias deste domingo de Páscoa, Seu Padre António, Seu Padre Orlando. Então olha, podemos começar aqui pela segunda leitura de hoje, que diz justamente isto: se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo já se encontra. Portanto, no fundo é ressuscitar, é deixar o olhar fixo na terra para colocar o olhar fixo em Jesus Cristo ressuscitado, no céu. O céu é a nossa pátria, é o nosso destino. A ressurreição é esta possibilidade que temos de abrir a nossa, dar uma nova dimensão à nossa existência, um novo sentido à nossa vida. Mas isto o caminho é um caminho de fé. É um caminho especial e que passa também pelo encontro com Cristo ressuscitado, tal como nos mostra o Evangelho do dia de hoje. Mas antes do Evangelho ainda, nós temos uma novidade neste dia, que é a sequência. Alguns dias solenes no ano têm a sequência, que é um poema que se diz, ou que se canta, se for cantado, melhor ainda, antes do Evangelho. Entre a segunda leitura e o Evangelho, antes do Aleluia, antes da aclamação ao Evangelho, lê-se ou canta-se esta sequência, este poema, que celebra, no fundo, o dia solene que estamos a viver. Existe uma sequência hoje, no domingo de Pentecostes também existe sequência, no corpo de Deus também há uma sequência, e opcionalmente também no dia 15 de setembro, dia de Nossa Senhora dos Dores, também existe uma sequência. A de hoje diz: à vítima pascal, que é Jesus Cristo, ofereçam os cristãos sacrifícios de louvor. O Cordeiro resgatou as ovelhas. Cristo, o inocente, reconciliou com o Pai os pecadores. A morte e a vida travaram um admirável combate. Depois de morto, vive e reina o Autor da vida. Diz-nos Maria, isto é em relação a Maria Madalena, diz-nos Maria, que viste no caminho, vi o sepulcro de Cristo vivo e a glória do ressuscitado. Vi as testemunhas dos anjos, vi o sudário e a mortalha. Ressuscitou Cristo, minha esperança, precederá os seus discípulos na Galileia. Sabemos e acreditamos, Cristo ressuscitou dos mortos. Ó Rei vitorioso, tende piedade de nós. E depois no Evangelho vemos a boa notícia do sepulcro vazio. Maria Madalena foi de manhãzinha ao sepulcro, viu a pedra removida do sepulcro, correu, foi ter com Simão Pedro a dar a notícia e, portanto, Simão Pedro juntamente com São João correm ao sepulcro. São João, certamente mais novo, corre mais depressa, mas ao chegar à porta do sepulcro, debruça-se e espreita para dentro, mas não entra. Espera que chegue Pedro e então entram juntos. Vêm as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. E São João, que é quem escreve esta página do Evangelho, dá o seu testemunho dizendo que entrou então o discípulo que chegara primeiro, viu e acreditou. Viu o quê? Na verdade não viu nada, viu a ausência do corpo de Jesus, viu o lugar vazio, mas isso fez com que se fizesse luz no seu interior, tendo em conta tudo aquilo que tinham vivido. Ele conclui dizendo que ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos, mas nesse momento faz-se luz na sua mente e portanto ele viu e acreditou nesse momento. Eu diria também que, sendo o discípulo amado, de facto o amor é que o leva a acreditar, porque este, o ato de fé tem a ver de facto com confiança e portanto com amor também. E é isso que devemos também nós, nos dias de hoje, aceitar e acreditar no Cristo ressuscitado. Exatamente, eu diria que a ressurreição é tão surpreendente que se nos escapa. Portanto, é algo que eu não estou preparado para entender. Não consta de ninguém que estivesse morto e que depois diga que está vivo. É um caso único, inédito, não é? Portanto, Jesus, os discípulos viram-no morto, morreu e depois está vivo, como se não tivesse morrido. De um outro modo, não de modo uma matéria física, ainda que se possa reconhecer, mas quer dizer que Jesus está vivo e pode-se comunicar connosco. Então, o processo de acreditar na ressurreição, este, como diz São João, viu e acreditou, transforma-se num processo lento de compreensão. Os próprios discípulos tiveram dificuldade em entender como era possível que Jesus estivesse vivo. Ele que o tinham visto morto, tinham perdido a esperança, tinham entrado, não sei se em depressão, mas numa tristeza profunda, de perca de sentido, e de repente descobrem que o Senhor está vivo, que é Ele mesmo. Então, este processo acontece através daquilo que é o encontro em que Jesus se manifesta vivo no meio deles. E também na abertura do nosso interior, esta experiência do divino que acontece no encontro com o humano. E por isso é um caminho fundamental. Acreditar na ressurreição é aquilo que caracteriza fundamentalmente o cristão. O cristão é aquele que acredita na ressurreição. E todos os dias nos deparamos com este desafio de continuar a acreditar e de também convencer os outros a acreditar. Exatamente. Portanto, este acreditar, não acreditar porque tenho que acreditar, mas um acreditar porque ele se faz presente, porque ele caminha ao nosso lado, porque ele nos interpela interiormente, porque ele dá paz ao nosso coração, porque ele é uma força para amar mais e amar melhor, porque ele nos enche de esperança verdadeira. Portanto, tudo isto são dinamismos que nos levam a poder acreditar, porque quando se esgotou o nosso amor, de repente, o amor pode renascer. E é essa a força que Jesus nos veio dar, ele que ressuscitou dos mortos. E dizer também que esta ressurreição é a ressurreição do corpo. Portanto, é o corpo de Cristo ressuscitado, é o seu corpo, porque Jesus em si, portanto, a morte não é a morte total do nosso ser. Jesus, na sua morte, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o seu corpo defunto depois ressuscita de um modo novo, mas é o mesmo. E então, este é o grande desafio: acreditar em Cristo ressuscitado é ganhar um novo sentido para a vida, um novo sentido para a própria morte, um novo sentido para a nossa relação com os outros. É descobrir que o amor de Jesus não foi uma causa perdida, mas é a causa que somos convidados hoje também a viver. Nós, continuadores da sua própria missão. E hoje devemos viver em alegria, mesmo entre as nossas famílias. Hoje a Páscoa também é dia de união entre as famílias, tal qual como acontece no Natal. É dia de união, é dia de celebrar esta alegria. É o dia, por excelência, da festa. Porque então... E diz-se boas festas, não é? Exatamente. A dor e o pecado foram vencidas. Tudo aquilo que é divisão, tudo aquilo que é fracasso, tudo aquilo que é impossibilidade, foi vencido pela ressurreição, pela vida nova. Por isso, oxalá, também hoje sintamos essa alegria naqueles que abrem as suas portas aos outros, já na visita pascal, ou também em todas as situações, nos encontros de família, nos encontros de amigos, há esta boa nova: Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Sinal de profunda alegria, sinal de vida nova que, oxalá, a todos possa alcançar. Porque hoje é também o dia em que os afilhados se aproximam dos padrinhos, não é? Também essa ligação com o batismo, mas está quase que como que instituído neste dia. Temos que estar com os nossos padrinhos, também saudá-los, e os padrinhos com os afilhados. Exatamente, e há sempre algum presente que vai associado. Tudo isso são tradições bonitas e que nos levam também a sentir melhor. Não fazem mal nenhum, não é? Não, ao contrário, reforçam este sentido de alegria e de vivência que temos. Apenas é pena é quando isso leva a fatia toda, não é? Pois. Quando só existe isso, já não existe outra dimensão. Então, o que queremos é justamente ajudar-nos a viver a dimensão espiritual, que é fundamental, e depois essa dimensão humana, que é a consequência, que é inerente e que reforça ainda mais a alegria da ressurreição. Por isso, esses encontros dos pais, dos afilhados com os padrinhos, os bolos de chocolate, as amêndoas, o fular, tudo isso é interessante e ajuda justamente a reforçar a alegria que queremos viver neste dia. Ainda em matéria da liturgia, não sei se haverá mais alguma mensagem que ainda importe reforçar no que respeita então à liturgia deste domingo de Páscoa, Sr. Padre Orlando. Sim, outra novidade deste domingo é que existe um evangelho para a tarde, para as missas que se celebram no domingo de Páscoa, da parte da tarde. É possível facultativamente, não é obrigatório, em vez de ler aquele evangelho dos discípulos de Pedro e João que correm até ao sepulcro, à tarde é possível ler o evangelho dos discípulos de Emaús, em que se conta aquele caminho muito interessante, que é o nosso próprio caminho também. Nós, fazendo oração a partir desta leitura, podemos nos sentir como aqueles dois discípulos que regressam à sua terra, Emaús, tristes, desiludidos, de luto, porque tinham posto em Jesus toda a sua esperança, mas afinal tinha tudo acabado assim numa cruz. É verdade que vieram as mulheres dizer que tinham visto o sepulcro vazio, que lhes tinham aparecido uns anjos, mas eles acharam que aquilo eram fantasias delas, não ligaram àquilo. E então, terminado o dia de sábado, que era dia de descanso, dia de repouso, dia santo, no domingo eles então empreendem a viagem de regresso. E aqui Jesus põe-se com eles a caminho. Jesus é um especialista, de facto, em pôr-se connosco a caminho, em fazer connosco o caminho da nossa vida. Eles não o conhecem, certamente transfigurado pela ressurreição, eles nem o conhecem. E então ele põe-se a falar com eles como se fosse um estranho qualquer, que aproveita para fazer a viagem assim na companhia deles, Então, o que é que se passa e tal? Então, não sabes, deves ser o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias, o que em relação a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras, como nós esperávamos que fosse ele que fizesse a libertação de Israel, mas afinal, há três dias que isto foi assim. E Jesus que responde: homens lentos, sem inteligência e lentos de espírito para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Então não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E Jesus vai fazendo com eles um caminho que não é só caminhar exteriormente, mas é um caminho interior, iluminando-os com a palavra de Deus, vendo nas Escrituras Antigas tudo o que lhe dizia a respeito, como a sua paixão, morte e ressurreição já estavam nas profecias dos profetas antigos. Homens sem inteligência e lentos de espírito para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram, como nós tantas vezes somos lentos para acreditar no que os profetas anunciaram e nos sinais que Deus nos dá. Jesus vai fazendo com eles esse caminho e, ao chegarem a Emaús, eles convidam-no a ficar: fica connosco, Senhor, porque anoitece. Um convite hospitaleiro, certamente, mas também podemos ver aqui um significado especial, não é? No fundo, fica connosco porque anoitece. Eles sentem naquele estranho, afinal, alguma segurança. Contigo a noite não virá, contigo não teremos medo, contigo... Então ele entra e à mesa ele parte o pão daquela maneira que fez lembrar a última ceia. Tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e deu-lhe. E aí abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no. Como quer dizer que é na fração do pão, e fração do pão é o primeiro nome que a missa teve, na fração do pão reconhecemos que afinal o ressuscitado que nós não vemos, afinal está no meio de nós. Aí reconhecem-no, Jesus desaparece da sua presença e eles dizem: não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? E então é impressionante como eles imediatamente regressam a Jerusalém para contar aos outros o que tinham vivido. E nós perguntamos-nos: então, mas não era de noite? Eles não tinham convidado a ficar porque era de noite, porque era perigoso fazer a viagem, era difícil, mas agora já não há noite, já não há nada, porque com Cristo vencemos essa noite que é a morte. E portanto nós podemos nos pôr na pele destes discípulos de Emaús, percebermos como o caminho, como Jesus faz o caminho connosco, como nós nem sempre nos apercebemos da sua presença, às vezes os nossos olhos também estão impedidos de o reconhecer, como aconteceu com estes discípulos, mas como ele nos vai iluminando com a sua palavra, no fundo vai-nos ardendo cá dentro o coração quando ele nos fala pelo caminho, e como nós reconhecemos a sua presença na fração do pão, que é a Eucaristia. Muito bem, estamos praticamente a terminar estas palavras da esperança na Boa Nova. Seu Padre António Loureiro, é importante também uma mensagem a todos quantos quando nos escutam neste dia. Um convite hoje também muito especial, porque no próximo domingo, é o segundo domingo, o domingo da Pascuela, em que a nossa unidade pastoral celebra o dia do seu padroeiro, do nosso concelho, da Unidade Pastoral do Oliveira do Hospital, São João Paulo II. Então queríamos convidar também todos os nossos paroquianos, todas as nossas irmandades, a poderem estar presentes. Teremos a celebração que começará junto à Igreja, este ano será assim, junto à Igreja do Oliveira do Hospital. Às 10 horas teremos a oração do terço, seguir-se a Eucaristia Festiva, em honra de São João Paulo II, e depois faremos uma procissão com as irmandades e a banda de São Gião, que estará connosco, até o recinto de São João Paulo II, onde concluiremos com uma oração e a bênção final. Portanto, convidávamos todos os nossos fiéis a poderem também estar presentes, a sentir-nos como comunidade cristã, celebrando o nosso padroeiro, São João Paulo II, e pedindo que a sua intercessão também nos ajude e nos ajude a sermos pessoas de mais fé, mais discípulos e mais missionários. Discípulos missionários, como diz o Papa Francisco. Fica então este convite para no domingo 28... podemos todos participar nesta grande festa em honra de São João Paulo II. Muito bem, vivemos neste domingo dia de Páscoa, o domingo de Páscoa, o domingo da Ressurreição, e como é hábito também, fechamos com uma sugestão musical para os nossos ouvintes. O Padre Orlando, sim, qual é, vamos, que é a proposta? Vamos aqui ficar efusivos de alegria, porque o dia é mesmo para isso. Aleluia, o grito pascal por excelência. Aleluia quer dizer louvai o Senhor, mas o importante não é o que as palavras significam, é assim quase que é o grito, é um grito pascal mesmo, que extravasa de alegria, e vamos ficar com este cântico, ressuscitou, aleluia, pelo padre António Cartageno, um cântico bem conhecido de todos nós, que é também hino da liturgia das horas para este tempo pascal. Na sua dor os homens encontraram uma pura semente de alegria, ressuscitou o Senhor, pois vamos ficar com a alegria deste cântico também. Muito bem, muito obrigada, é um gosto estar convosco neste dia tão especial, o domingo de Páscoa. Desejamos a todos os que nos estão a ouvir a esta altura um dia muito feliz. Muito obrigada pela vossa presença. E boa Páscoa a todos. Boa Páscoa a todos. Nós regressamos no próximo programa, Palavras de Esperança.